aflição eu clamei. Tuas promessas, Senhor, eu abracei. Sambalat e Tobias tentaram me parar, mas em ti, oh Deus, eu vou perseverar. A obra que começaste não posso deixar. As portas se fecham, mas eu vou continuar. Os inimigos ao redor querem me atemorizar, mas em ti, minha força, eu vou me firmar. Esforça, Senhor, as minhas mãos. Erga o muro da salvação. Corações temerosos em ti vão crer. Teu poder é maior, não vou ceder. Oh Deus, minha fortaleza, em ti eu vou. As palavras são luz, me guiam a andar. Como Neemias em fé, não vou hesitar. Profecias de engano não vão me alcançar. Eu sei que em tua presença posso descansar. Na tempestade eu vou levantar as mãos para o alto, em ti vou confiar. Os muros que construíste não vão ruir, pois com tua força eu vou prosseguir. Em ti vou prevalecer.